menina tem nome, número privado. Essa é nossa, hein? Segue aí, arroba Lucas Barreto Oficial. E mais uma vez, você ligou de número privado. Foi seu silêncio e nem deixou recado. Porque você faz sempre assim. Vacilou, o tempo todo teve em tuas mãos. E hoje implora que é o meu perdão, mas não dá, você já me perdeu. Quando me tinha você nem ligou. Via vazio eu só enxergava amor. E você com isso só fingiu. O tempo agora fez você pensar. Tá decidida, pega o celular. A ligação caiu, caiu. De um número privado me ligou, dizendo que queria me encontrar. Agora eu já tenho um novo amor, e ela soube me valorizar. De um número privado me ligou, dizendo que queria me encontrar. Agora eu já tenho um novo amor, e ela soube me valorizar. No Machi Fest, cabeleireira, L3 Engenharia, Casa do Samba, tamo junto, hein? Quando me tinhas você nem ligou. Via vazio eu só enxergava amor. E você com isso só fingiu. O tempo agora fez você pensar. Tá decidida, pega o celular. Alô? A ligação caiu, caiu. De um número privado me ligou, dizendo que queria me encontrar. Agora eu já tenho um novo amor, e ela soube me valorizar. De um número privado me ligou, dizendo que queria me encontrar. Agora eu já tenho um novo amor, e ela soube me valorizar. Júnior Paredão, Lula Paredão, muito obrigado meus parceiros pela força, hein? Tamo junto!